Salve preto louco, Jay, sexto selo. Salve pregador, Apocalipse 16. Evangelho de Jesus Cristo, como tem que ser. Respeito e amor a todos os GF de responsa. Bam, bam, bam. Vem Deus, e no dia de amanhã. Vem Deus, e no dia de amanhã. Afino a flor da malandragem, improvisão, coragem. Eu não passo a vez, pifei, tô de passagem. Eu vou gastar meu tempo aqui com outra malandragem. Grade, aço, concreto, a tranca bate e não tem esperto. Vai tirar 1, 2, 7, até mais pá. Se apertou sem perdão, o meritíssimo também vai martelar sem perdoar. Quem cruzou a muralha uma vez, nunca mais quer voltar. Tudo muda, olhar, a cor dos parceiros, até a umidade do ar. Falta água, falta comida, mas sempre tem bala na traca pra te furar. Marretão, eu não vou retornar. Deixe que digam que o L.U. vai amarelar. Olho lá na terceira cruz ao lado do Cristo. O menino Jesus olhou pra mim e foi bem quisto. Ofereceu redenção, ofereceu paraíso. Hoje mesmo estará comigo, disse o ungido. Sim, eu quero o Senhor estar no seu bom lugar. Olhei pro lado e o marretão retrucando sem parar. Fechei o olho quando abri, os anjos já estavam a cantar. Aleluia, aleluia, cheguei no bom lugar. Lugar, lugar, bom lugar. Lugar, lugar, lugar, lugar. Já tem dor, você não aguenta carregar. Sobrando duas cruzes, a de cá e a de lá. A vida tá passando e não vai esperar. Três cruzes, é bom acelerar. O tempo é rei, não espera ninguém. Três cruzes, é bom memorizar. O tempo é rei, quem quer viver? Faça a escolha certa, Joe Lu já falou. O tempo é rei, você pensou, ele passou. É o vento que sobra e não volta atrás. O mundão tá cruel, o mal nele já. Conheço vários que tá tirando 5 e 4 sem massagem lá dentro. O clima é tenso, outro tipo de viagem que arca toda hora. Olhares rancorosos, sangue nos olhos com ódio até nos poros. Ânimos exaltados, mentes atordoadas. Quem tá no seguro, se sair, leva a facada. No banho de sangue resultou a rebelião. Não escapou nem o mais feroz dos bandidão. Em meio a tudo isso, crente passa ileso, carregando sua cruz sem nenhum tipo de peso. No final de tudo isso, no paraíso eu quero estar. Senhor, por favor, me dê um pouco. Três cruzes, qual é o seu lugar? A do meio já tem dor, você não aguenta carregar. Sobrando duas cruzes, a de cá e a de lá. A vida tá passando e não vai esperar. Três cruzes, é bom acelerar. O tempo é rei, não espera ninguém. Três cruzes, é bom memorizar. O tempo é rei, quem quer viver? Passando e não vai esperar. Três cruzes, é bom acelerar. O tempo é rei, não espera ninguém. Três cruzes, é bom memorizar. O tempo é rei, quem quer viver? Sem chance, morou. A cruz do meio não tem homem nesse mundo que consiga carregar. Sendo assim, só sobram dois lugares pra você se colocar. Ou você é o bandido mau, ou você é o servo do rei. A paz do Senhor Jesus pra todos os reclusos de boa vontade. Mantenham a ordem do lado de dentro das grades. O bom Deus, liga pra sua necessidade. Saudação, Dexter. Fica firmeza na rocha aí, guerreiro. Descansa nos braços de Jesus e acredita na justiça dele. Eu tô ligado que a cada dia você faz a escolha certa aí dentro, moro? Deus tem um tempo bom preparado pra você. Portanto, tem bom ânimo e seja fiel. Seja fiel, irmão. A paz do Senhor.